Mamãe, eu vou ensinar uma coisa pra senhora. Quando for comprar café, a senhora tem que escolher o café Menino da Porteira. Ele é gostoso, cheiroso. É uma delícia pra tomar com leite. Com pão, com rosca, com broa. O café da manhã só é café da manhã com o Menino da Porteira. A senhora entendeu? Um real do Pablo, a loja que chegou para você economizar muito. Tudo por apenas um real a unidade. Isso mesmo, você vai economizar e levar tudo que precisa. Danones, refrigerantes, sucos, material escolar, produtos de higiene e limpeza, salgadinhos, diversas bolachas, utilidades domésticas, pratos, tapoé, copos de vidro, utensílios e tudo para sua festa de aniversário. Entre muitas variedades para você economizar aqui no um real do Pablo. Um real a unidade. Praça Paulino Paulino, 60, Centro de Ouro Fino. Ouro FM. Muito bem, bom dia com muita alegria pra você que tá curtindo aqui a programação da Ouro. A partir de agora, Rick Vieira chegando na sua programação. Hoje, quarta-feira, dia 1º de agosto. O julho foi embora, agosto chegou, seu lindo, seja bem-vindo. 9:05 da manhã, a gente começa a nossa programação. Lembrando que ainda tem o Ouro Astral, tem muita coisa bacana pra você. Vamos só começando. Boy, oh boy, tell me that you love me, why you never, never ever show me what you mean. You're always breaking my heart.